sei uma ou duas palavras em grego. Enquanto o tempo deixar e a escola não se afundar, vou alterando o meu ego. Yeah, yeah, yeah. Vou deixando as moscas parar, vou vendo se o Godô já chegou. E quando me dá na tola, dou um chuto na bola, só para me aliviar. A escola ainda não acabou, há sempre tanta matéria a estudar. Eu chego mesmo a ter medo de em qualquer momento já não ter lugar. Vamos lá contar as armas, tu e eu de braço dado, nesta estrada meio deserta. Não sabemos quanto tempo as tréguas vão durar. Há vitórias e derrotas apontadas em silêncio no diário imaginário, onde empilhamos as razões para lutar. Repreendo os meus fantasmas ao virar de cada esquina, por espantarem a inocência. Quantas vezes te odiei com medo de te amar. Vejo o fundo da garrafa, acendo mais outro cigarro. Tudo serve de cinzeiro quando os deuses brincam, é para magoar. Vamos enganar o tempo, saltar para o primeiro comboio, que arrancar da mais próxima estação. Para que fazer projetos quando sai tudo ao contrário? Pode ser que por milagre troquemos as voltas aos deuses. Entre o caos e o conflito, a vontade e a desordem, não podemos ver ao longe e corremos sempre o risco de ir longe demais. Somos meros transeuntes no passeio dos prodígios. Somos só sobreviventes com carimbos falsos nas credenciais. Vamos enganar o tempo, saltar para o primeiro comboio, que arrancar da mais próxima estação. Para que fazer projetos quando sai tudo ao contrário? Pode ser que por milagre troquemos as voltas aos deuses. Para que fazer projetos quando sai tudo ao contrário? Pode ser que por milagre troquemos as voltas aos deuses. Troquemos as voltas aos deuses. Antena Web, sintoniza-te. Oh, Tamara, sempre que a lua desenhar a tua sombra e acariciar a tua pele, eu vou lá estar. Quando te vi, eu que era um crocodilo tonto e lamacento, fui fulminado pelo amor. Oh, Tama, Tama, Tama, Tamara, tu és a luxúria a cintilar nos cravos de abril. Seria pecado não sucumbir ao teu sex appeal. Oh, Tamara, enquanto alguém fizer vibrar um instrumento, serás tu Alteza Real do Music Hall. Music Hall. A luxúria a cintilar nos cravos de abril. Seria pecado não sucumbir ao teu sex appeal. Oh, Tamara, se algum pintor reproduzir a tua imagem, tem de captar a tua voz tão sensual. Tem de saber pintar o ritmo dos teus pés em movimento, que mais parecem querer voar. Oh, Tama, Tama, Tama, Tamara. Quero o silêncio do arco-íris, quero a alquimia das estações, quero os jugais todas abertas, quero ver partir os barcos prémios de interrogações. Amo teu riso prateado como se a lua fosse tua. Vou pendurar-me nos teus laços, vou rasgar o teu vestido. Eu quero ver-te nu. Vivemos no tempo dos assassinos, tempo de todos os hinos, e ouvimos dobrar os sinos. Quem mais jura é quem mais mente. Vou arquitetar destinos, yeah. Sou praticamente demente. Eu quero ver-te alucinar, eu quero ver-te sem sentido, sem passado e sem memória. Quero ter tempo no presente, eternamente colorido. Porque a domingo trabalho. Se eu trabalhasse estava em greve. Se isto não te disser tudo, arranja-me um momento mudo, o menos possível breve. Vivemos no tempo dos assassinos, tempo de todos sozinhos. E ouvimos dobrar os sinos. Quem mais jura, quem mais mente. Vou arquitetar destinos, oh yeah. Sou praticamente demente. Amo teu riso prateado, como se o sol só fosse teu. Vou pendurar-me no teu laço, a machucar dessa camisa, como se tu fosses eu. Como se tu fosses eu. Como se tu fosses eu. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Recordar é sem dúvida a melhor definição para o programa Sons do Tempo de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que o farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua Antena Web. Do interior para o litoral de Portugal. Do desconhecido para as bocas do povo. De Portugal para as comunidades portuguesas pelo mundo fora. Ele é Nel Monteiro.

também por lá andei. Sei que custa vender o que nos vem no coração. Bates à porta da companhia e se acaso lhes agrada a tua melodia, assinas um contrato e a partir daí eles tratam de te entregar à multidão. Pensa bem. Novo, não te esgotes para nada. Guarda um pouco do teu melhor e leva-o contigo até ao fim da estrada. O público pode ser cruel, a ponto de um dia veres todo o teu mel falsificado, envenenado, transformado em fel. Se te entregares a estrada do sucesso, não é caminho fácil, não. Eu também lá tenho andado, sei o que custa vender o que nos vem no coração. Bates à porta da companhia e se acaso lhes agrada a tua melodia, assinas um contrato e a partir daí eles tratam de te entregar à multidão. Vê lá bem. Não sei se o façam, se não. Estive a pensar no outro dia. Se lhe vender a minha alma à companhia, mas por mais que eles me pagassem, era sempre eu quem pedia. Eu gosto muito de dinheiro, mas gosto mais da alegria. Andando por aí, sobrevivendo à bebedeira e ao comprimido, vou dizendo sim à engrenagem e ando muito deprimido. E é difícil encontrar quem não esteja quando o sistema nos consome e aleja. Trincamos sempre o caroço, mas já não saboreamos a cereja. Já houve tempos em que eu tinha tudo, não tendo quase nada. Quando dormia ao relento, ouvindo o vento beijar a chiada. Fazia o meu manjar com pão e uva, fazia o meu caminho ao sol ou à chuva, ao encontro da mão miúda que me assentava como uma luz. Se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, isso já pouco me interessa. Perdemos o gosto de viver, eu a obedecer e tu a mandar, os dois na mesma triste peça, os dois à espera do fim. Música. que tens fortuna e eu não. Podes comer salmão e eu só peixe miúdo. Mas temos em comum o facto de ambos vermos a vida por um canudo. Invertemos a hora nos fatores, fizemos números à frente de amores. Tivemos sempre a preto e branco o programa, que afinal é cores. Se ainda me queres vender, se ainda me queres negociar, isso já vou pensar. Perdemos o gozo de viver, eu obedecer e tu a mandar. Os dois na mesma triste peça, os dois à espera do fim. Só à espera do fim. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Música. gato no serralho, a bicicleta na estrada, as inconstâncias da vida, a lota sobrelotada. Mas a presença do livro fechado, mas não esquecido. Tudo já fora previsto nos olhos de Catarina. Tudo já fora previsto nos olhos de Catarina. Frente à morte, o corpo a quem eu já falto. Em estrelas, os dias feitos em nada, as tardes sempre em redor, uma esperança adiada. Tudo já fora previsto nos olhos de Catarina. Tudo já fora previsto nos olhos de Catarina. agarrar o tempo. Teias de ferro fortificam a cidade industrial, alimenta do suor dos corpos mecanizados. O aço temperado e a manufatura, o monstro acordado, o inconsciente ativo, e ninguém sabe aonde irá desembocar a aventura. Passamos tanto tempo a estragar o tempo. E a sensação da alma não acompanhar o